Olá, crianças! Vamos cantar uma música que conta a história de Noé? Sim! Vamos lá! Vamos! Deus disse a Noé, construa a arca. Toque, toque, toque, Noé obedeceu. E na arca colocou sua família e os animais. Toque, toque, toque, Noé obedeceu. O povo riu de Noé. Ha, ha, ha, ha, puxa, isso é demais. O povo riu de Noé. A porta da arca ficou aberta, mas ninguém quis entrar. Abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. Plote, plote, plote, chuá choveu. Plote, plote, plote, chuá choveu. Plote, plote, plote, chuá choveu. Plote, plote, plote, chuá choveu. Muito bem! Ei, nós também queremos cantar a história de Noé! Ok, vamos lá!